Melhor que um homem que vence em batalhas 1.000 vezes 1.000 homens é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Combate o outro, combate a si, entendendo ali que a batalha começa antes de empunhar a espada, mas sim quando está no silêncio da sua consciência. O verdadeiro sábio entende. Primeiro ele tem que trilhar seu caminho, aprender consigo, ajudar a si próprio, criar nele a estrutura para depois poder passar para frente. Pois se nele houver ilusões, soberba, de querer ensinar sem saber, se machucará com as quedas, que os demônios interiores lhe trarão. O tolo, quando dá força ao seu mal, observando ali toda cegueira que nele existe, deixando aflorar como uma flor no despertar da primavera, onde ela se abre, e nesse abrir sai todos os demônios que nele existe. Mestre, qual que é o seu nome? Eu posso chamar o senhor de mestre ascensionado? Sim, eu prefiro me chamar de Mestre Wong, mas entendo o posicionamento sobre ascensão. Ascensão é despertar o mestre interior que existe em todos nós. E colocar o nosso todo para fora. Quem aprisionou esse todo dentro e por que deu a gente tal exercício? Todo se expandindo, expressando na vastidão daquilo que é necessário para a evolução, onde ele se desfragmenta em vários que necessitam retornar ao conjunto. Desfragmentando, aqueles vários se tornam inconsciente da sua real forma. Quando se despertam, vão aos poucos tomando consciência de ser parte do todo. Se a gente pudesse atribuir ao senhor um estado de espírito, qual seria o que melhor definiria presentemente o senhor? Seria um estado de paz, tranquilidade, plenitude do meu ser, estado de Buda. Ah, o senhor sempre esteve nesse estado? Ou precisou trabalhar para conquistá-lo? E se precisou trabalhar, foi difícil? Nunca. Nunca vou dizer que foi difícil, mas posso te informar que foi um estado natural. Obteve-se a tranquilidade dentro dele, no seu caminho, quando eu venci as ilusões. Mas antes disso, sofri muito, briguei muito e só obtia aquilo que emanava. Nunca permitindo o meu verdadeiro eu se expressar. Esse é um estado que alcançamos. Como expliquei, somos fragmentos do todo. E nesses fragmentos, perdemos a consciência, onde eu também perdi, até caminhar para despertar e entender que caminho para o todo. Como que o senhor recebeu o convite para esse trabalho de estudo com a vossa consciência aqui hoje? E por que o aceitou? Quando Mestre Lau assim me pediu, entendi nas suas palavras a responsabilidade e a pureza do trabalho. Assim, me colocando à disposição para trazer aquilo que eu posso trazer a vocês. Mestre, existe alma gêmea? Existe almas gêmeas, onde elas se afinizam na busca pelo eu maior, se encontrando e ali entendendo que fazem parte do todo. O cantar dos pássaros seria tão belo quanto a voz de Deus? E não seria? O senhor começou como? Desculpe, quase falo em outro idioma. E não seria a voz de Deus o cantar dos pássaros? Pois Deus, como vocês gostam de dizer, todo se expressa por todos nós, inclusive pelos pássaros e por todos os seres que habitam o todo. Os responsáveis pela irrigação das terras conduzem a água. Os fabricantes de flechas produzem flechas retas. Os carpinteiros trabalham a madeira. As pessoas boas disciplinam a si mesmas. Conduzir o fora é muito fácil. Agora, absorver e disciplinar a si é onde está o seu verdadeiro desafio. Para domar o dragão, é necessário ser o dragão. Para domar o leão e o tigre, é necessário ser ambos. Para domar qualquer animal, é necessário ser o animal, raciocinar e pensar como ele. Para domar a si, é necessário se entender e se aceitar, se colocando no seu lugar e assim domando a si próprio. Um dos mais diversos complexos, entre eles o de superioridade e inferioridade, nos impedem de permitirmos ver o animal que existe em nós para poder então identificar o que precisa de equilíbrio e reeducação e cura. O que o senhor aconselha para as pessoas que têm essa aversão a se reconhecerem, não tanto quanto se permitiram acreditar? Observar a si mesmo. Como observa a cachoeira caindo e ali tendo o seu fluxo natural da água, onde observamos o dragão repousar. Se observarmos o rouxinol cantando a sua grandiosidade, onde observamos o panda sorrindo, pois como não vamos observar a nós mesmos, ao animal que existe dentro de nós, pois somos um também. Somos tanto quanto dócil, quanto violento. Observando ele, os dois lados, ou os vários lados desse animal, entendemos e começamos a educá-lo. Quando houver ignorância ou continuarmos ignorando a verdade desse animal, ignoraremos a disciplina e não chegaremos ao objetivo alcançado. O que pode um espírito, em colônias espirituais ou encarnados, fazer para ser digno de tornar-se um discípulo vosso? Ele, para tornar-se um discípulo e entender em si que, em primeiro lugar, se um dia pedisse não, já não estaria hábil. Pois não é no pedido, não é na vontade dos desejos egoístas, mas sim no seu interior. Quando observo num possível discípulo a destreza, a simplicidade, o desapego a morais e costumes de que não são do seu interior, mas das ilusões e ideais, daquilo que ele acredita ser o melhor, não há como ter um discípulo. Só há como ter um discípulo quando ele está aberto ao todo e de forma tão natural. Eu não escolho o discípulo, o discípulo me escolhe. Fala um pouco mais dessa destreza que o senhor mencionou e como ela pode ser cultivada. Quanto mais a pessoa abre dentro de si espaço para a energia fluir, e a energia flui quando os pensamentos são novos, quando as células são novas, ela não se prende como uma raiz no chão, mas ela é leve e solta como as folhas ao vento, permitindo-se balançar e deixar o todo levar onde ela necessita estar, sempre pronta a aprender e a crescer cada dia mais. Fala um pouco mais da simplicidade que o senhor mencionou, como podemos cultivá-la? Aprendendo que somos todos iguais, não há diferenças. É simples ser você, em essência, deixar as suas verdades aparecer. Todo aquele que deixa a si mesmo se mostrar é simples. Todo aquele que quer ficar com uma máscara, seja dentro da ilusão que for, mas uma máscara da prepotência, tanto de bondoso como de maldoso, está preso a ilusões e não está simples, pois está na arrogância e na prepotência. Aquele que é ele já é simples por natureza. Como cultivar o desapego a morais e costumes que não são do seu interior? Observando profundamente quais são as suas verdadeiras morais. O seu interior é único, inteiro. O todo se mostra dessa forma única por você, tendo ali as verdadeiras morais que o todo te guia, deixando isso fluir de forma natural, sem querer se apegar à arrogância de parecer ou de ser aquilo que o todo não se manifesta por você. Quando uma pessoa tem uma atitude de conservar a paz perante as situações que outros classificariam como desesperadoras, ela é acusada de não ajudar quando deveria, não se envolver, ser omissa, de ter se omitido. Explica pra gente por que o contrário é verdade, se for fato. Nos ideais de moralidade, o tolo se vitimizará, colocando a si como sofredor, mendigando a atenção e a força que ele mesmo não desperta. Pois se o todo deu a força para todos que habitam no universo, porque ele carece da mendigância e você, que já despertou, é obrigado a dá-la. A partir do momento em que você não enxerga o todo e desrespeita o todo no outro, você está desrespeitando o todo completo. Mesmo as pessoas se vitimizando e os tolos cada dia mais cobrando isso do outro, a verdade está naquilo em que a sua alma está dizendo, não no que estão te cobrando, pois só o prepotente acredita que é mais poderoso do que o todo. E não seria o todo que deixou o caminho natural para que o tolo aprenda com seus erros? Quando você tenta interferir acreditando na sua arrogância, nas morais e bons costumes que é fora do seu interior, você está desrespeitando o todo de agir. Por que esta risada? Por que a euforia? Se este mundo está queimando sem parar, envolvido na escuridão, por que você não procura pela luz? Quando a pessoa está envolvida na cegueira das suas vaidades, na cegueira das suas ilusões, ele não sente o fogo ou a fogueira das vaidades queimar. Aquilo o absorve, queimando sem perceber e danificando o seu ser de forma profunda e intensa. Ele não observa a luz, pois a luz é algo que para ele não é alcançado, pois ele acredita que a luz é aquilo que ele tanto queima. E aquilo que ele tanto queima é a ilusão do momento. Mestre, o senhor pode falar um pouco mais para a gente entender melhor sobre essa parte, aquilo que ele tanto queima? Aquilo que ele tanto queima, essa luz ilusória, o fogo que queima nele, seria as suas fogueiras, a fogueira da vaidade que nele se absorve, queimando de forma intensa cada dia que nele existe. Onde ele acredita ali ser uma grande verdade, mas aí está pego, preso nas ilusões. Ficou de fácil compreensão. Muito bom, muito obrigado. O homem que aprendeu pouco envelhece como um boi. A sua carne aumenta, mas o seu conhecimento não cresce. O homem que aprende pouco aumenta sua carne e o seu crescimento fica estático. O homem que é sábio diminui a sua carne sempre, tendo controle sobre a matéria e entendimento da sua, do seu todo também, entendendo assim que a sua alimentação, aquilo que ele alimenta, é tanto espírito e matéria, é um só, não comendo como um boi, não entendendo que muitas vezes tudo que ele ingere são só ilusões. O iludido cresce na sua barriga um centro e um poço de vaidade, tornando ela grande e obsoleta. Um sábio entende que a fluidez do universo é sentir o caminho natural de tudo, inclusive dos alimentos, pois ele não está pondo as vaidades na barriga, mas sim o conhecimento em si. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, heresia e mentira. O que faz a gente ter essa sensação de que tudo isso nos completa e buscar isso tanto, mesmo sabendo que aos poucos vai nos destruindo? Essa sensação de completar é tão falso quanto acreditar que um abraço se sustenta para sempre. Por que digo isso? Pois se em você não houver plenitude e tranquilidade, o abraço durará só no momento que ele existir. Se a sua plenitude e paz, você levará o abraço por toda a eternidade, pois se sente bem consigo mesmo e vê o outro como algo que o glorifica, mas que soma, não como uma parte incompleta de si. Quando você vê todas essas situações externas que despertam um desejo ilusório de completar, é porque falta observar em si a realidade daquilo que você é. Pois quando estamos plenos e completos com o nosso eu, não é necessário o de fora para completar. Tudo que vem de fora soma, pois completo você já é. Mestre Wong, qual é o limite da tolerância para com gente que não está indo para lugar nenhum e que acompanha? Respeitar aquele que na sua ignorância e cegueira busca companhia do outro para fugir de si mesmo, mas também deixar ele no seu caminho natural, não ter pena se ele necessitar ficar só. Pois, se você tiver pena, também não acreditaria que com ele existe um todo. Deixe ele descobrir por si que o todo existe, mas sempre respeitando. Não julgar o que falta nele é a si mesmo. Mas não é necessário dar aquilo que ele não se dá. Eu tenho observado pessoas dizendo que compreendem a lei da afinidade, que são espiritualizadas e ao mesmo tempo se perguntam por que que Deus erra em o endereço e coloca lixo humano sempre na porta dela. O que o senhor tem a ensinar-nos a respeito dessa forma de ignorar, ver aquilo que a realidade está trazendo para a gente se conhecer? Aquele que está na sua cegueira, sempre olhando para si como um superior, não observa que o céu e o inferno moram dentro de cada um. Pois quando aquele vibra o inferno, a guerra, se desperta as portas infernais, trazendo dali todos os demônios que nele existe. Quando aquele acalma o seu centro, desperta o céu, trazendo ali todo o estado de tranquilidade que existe. Tudo aquilo que você emana vai retornar a si como algo tão natural como cair da chuva. Aquele que na sua cegueira acredita que a sua superioridade está maior e não observa que aquele igual que caiu na sua porta só é nada mais do que uma sombra de si mesmo, mostrando a ele tudo aquilo que ele não quer ver de si. Que o homem se estabeleça primeiro no caminho pelo qual deseja avançar e depois ensine aos outros. Assim, o homem sábio evitará o sofrimento. O verdadeiro sábio entende que primeiro ele tem que trilhar o seu caminho, aprender consigo, ajudar a si próprio, criar nele a estrutura para depois poder passar para frente. Pois se nele houver ilusões, soberba, de querer ensinar sem saber, se machucará com as quedas. Que os demônios interiores lhe trarão. O mal que é feito pelo próprio eu, nascido do próprio eu e produzido pelo próprio eu, esmaga o tolo do mesmo modo como o diamante quebra uma dura pedra preciosa. O tolo, quando dá força ao seu mal, observando ali toda cegueira que nele existe, deixando aflorar como uma flor no despertar da primavera, onde ela se abre, e nesse abrir saem todos os demônios que nele existe. Pois nele não observa a verdadeira pureza e plenitude do ser. Nele se mantém a força da maldade e da ignorância, emanando essa força e atraindo a mesma para si. O que tem o Ocidente a aprender com o Oriente em termos de cultivar o Tao? Para o Oriente cultivar tal e aprender ali, que dentro de nós tudo existe, a energia flui, o espírito é o todo, entendendo em si a grandeza do todo. Ignorando e vencendo as ilusões e deixando em si fluir o movimento interior para o exterior, fazendo que todo ser humano descubra em si o todo. Aquele que tem uma natureza má, a sua impiedade o reduz ao estado que seus inimigos desejam para ele. Aquele que deixa florar todo o seu mal interior, explora dentro da sua cegueira toda essa força, acumula para si aquilo que ele emanou, emanando com tanto ódio, opressão e raiva, retornará as forças nas mesmas vibrações, cultivando para si o fruto podre. Cultivando para si o fruto podre. Sim, senhor. O senhor teve o cuidado de não repetir a ideia de que o ser humano tem uma natureza má. O senhor usou a palavra a aflorar seu mal interior. Mestre, ensina para a gente, qual é a natureza humana? É má? É boa? Ou é neutra? A natureza humana é, em si, uma junção do todo. Um guerreiro num campo de batalha necessita da raiva para vencer. Um guerreiro em sua casa com raiva estará na ignorância. Saber utilizar a energia para fluir na hora certa. Se deixarmos a cegueira das vaidades da ilusão nos colocar na escuridão, não saberemos usar nem a nossa luz, nem a nossa sombra. No todo existe sempre todas as forças. Aquele que luta precisa entender em si o equilíbrio. Aquele que vive, que cultiva, também precisa entender em si o equilíbrio, assim como todos os outros. Pois se o camponês for plantar com pressa ou colher com muita pressa, ele machucará e não terá prosperidade no seu plantio. Ele precisa ter o equilíbrio de fazer tranquilamente. Até o mais sábio pode utilizar a energia da raiva ao seu favor dentro do que é necessário. Mestre Wong, como deve ser compreendido, à luz de tudo que falamos até agora, o símbolo do Yin e Yang? Esse símbolo, que é a junção do todo, lado masculino, feminino, a luz, a sombra, a junção do todo, da energia que flui em todos nós, o equilíbrio desses dois pontos em si é o equilíbrio de todas as coisas. E deve-se aceitar a ideia de que quem está na luz sempre tem um, nem que seja um pinguinho, um pontinho preto dentro de si, e quem está nas trevas tem nem que seja um pontinho do pinguinho branco dentro de si? Se não tiver, isso significa que o Yin Yang não se completou. Pois quando ele se completa, um faz parte do outro de forma natural e equilibrada. Que ninguém negligencie o seu próprio bom trabalho em função do trabalho de outro, por melhor que este seja. Uma vez que o homem tenha identificado o seu próprio trabalho, que se dedique a ele. O sábio entende o respeito que dá para si, observando naquilo que faz a manifestação do todo. Quando eu me dedico ao meu trabalho, estou deixando o todo se manifestar em mim, realizando assim a participação dele no universo. Impedir isso é impedir o todo de progredir. Este mundo está envolvido em escuridão. Só uns poucos podem ver aqui. Poucos pássaros escapam da armadilha. Só uns poucos fogem para a luz do céu. Aquele que está cego e não observa o próprio nariz é aquele que está com um rato faminto roendo tudo que vê pela frente. Dentro dessa escuridão, não consegue a liberdade de sentir o todo em tudo que vê, assim aprisionando ele numa prisão de ilusões. De que modo alguém poderia iludir aquele que é iluminado? Ele realmente não deixa pegadas. Nada pode desfazer sua vitória. Ninguém deste mundo pode tocar sua vitória. Sua visão tem alcance ilimitado. O iluminado tem em si a plenitude. Não deixa que as ilusões e as cegueiras dos outros o fechem e o seguem, pois ele não vê com os olhos, ele vê com a alma, onde não há como cegá-la jamais. Não há como cegá-las? Cegá-la jamais. Jamais, desculpa. A cobiça nunca é satisfeita, nem mesmo por uma chuva de ouro. Aquele que sabe que o prazer da paixão não só tem curta duração, mas constitui a fonte da dor, é um homem sábio. Aquele que não domina a matéria de forma plena, como um porco come, come, come tudo que lhe der, pois ele não tem o equilíbrio em si de parar e observar que o domínio da matéria é o espírito sobre todas as coisas. Mesmo nos prazeres celestiais, ele não encontra a felicidade. O discípulo do supremamente iluminado encontra sua felicidade na destruição da cobiça. O tolo que cobiça tudo sem fim não entende que o todo já está dentro dele de forma plena e tranquila. Ele não tem domínio de si e busca algo fora para preencher esse vazio. Mestre, eu fiz esse estudo com os outros dois mestres e vou fazer com os outros também, se for da vontade de Deus, né? E o que eu gostaria de fazer com o senhor também. O senhor acredita que se desenvolvermos uma ética de olhar para todos os acontecimentos, sobretudo as propostas de provas e expiações dentro das vicissitudes que vivemos, se tivermos essa atitude de olhar para tudo isso, dizendo que, integrando a postura de olhar para tudo sem desejo e sem aversão, encontraríamos a tranquilidade íntima, a paz de espírito e a alegria perfeita? Se olharmos a naturalidade que se encontra no mundo, até o ser mais excluído tem o todo dentro de si. O todo existe dentro de tudo aquilo que vibra e é vivo. Não estaria o falso sábio julgando aquilo que ele não consegue dominar? E não seria pleno aquele que domina com destreza tudo aquilo que ele não se apega? Dominar com destreza a si mesmo e não se apegar a nada, mas não com a soberba, e sim com a paz do todo. É o triângulo que o senhor falou. Destreza, simplicidade, desapego aos costumes que não são do seu eu interior. Exatamente. E o senhor acredita que tem como uma pessoa que não é um mestre ascensionado olhar para a situação e refletir? Eu estou tendo um desejo a respeito disso. Eu quero que seja diferente daquilo que é. Então, sem desejo, deixa. Ah, não estou gostando do jeito que é. Então estou tendo aversão. Então, sem aversão. E aí sim, dá para ficar sereno. Não importa o que aconteça. Mesmo que seja com a mãe da gente. Sim. Entendendo que o todo trabalha como necessita trabalhar. Não seria aquele que ainda não ascensionou precisar encontrar em si as respostas do seu verdadeiro mestre para ascensionar? Sim, senhor. Aquele que faz homenagem aos que são dignos de homenagem, sejam eles os seres iluminados ou seus discípulos, aquele que venceu as hostes do mal e atravessou o rio do sofrimento, aquele que faz homenagem aos seres destemidos e pacíficos. Este indivíduo tem um mérito que não pode ser medido por pessoa alguma. O mérito é o caminho que cada um faz para si. Dentro desse mérito, aquilo que você emana é aquilo que você receberá. A tal altura que você soltou será a altura que voltará para si. Fala um pouco dessa ideia de hostes do mal. As hostes, que pode ser compreendido, o senhor saberá dizer ou definir diferentemente. Hostes do mal são as hostes de desejos e apegos baseados na ignorância. Todo aquele mal em que se pode acreditar, julgando no próximo como alguém que não tem a acrescentar, é só um inimigo a combater, pois assim não acredita da mesma forma que você. Entender que o todo vive em você e você vive no todo. A lei natural é o respeito. Ignorar isso é ignorar a si mesmo, entrando no mal. O nobre óctuplo caminho constitui a quarta das quatro nobres verdades do Senhor Buda, indicadas nesta frase. A primeira delas é que a vida implica dor ou insatisfação. A segunda é a de que o desejo é a causa do sofrimento. A terceira é que a cessação do desejo produz a libertação. A quarta é o nobre e óctuplo caminho que leva à libertação. Ou seja, 1. Compreensão correta. 2. Pensamento correto. 3. Palavra correta. 4. Ação correta. 5. Meio de vida correto. 6. Esforço mental correto. 7. Plena atenção correta. Concentração correta. Fala pra gente um pouco mais, mestre, a respeito. É, obviamente que isso daria uma palestra de muitos dias, tudo isso. Mas dentro desse conhecimento, né, que já é milenar, o que a gente pode ouvir do Senhor? Dentro daquilo que é a si próprio, há um caminho natural de aprendizado. A palavra, o pensamento, a forma, a atitude. O correto é quando o todo se manifesta pela sua própria natureza, indo de forma íntegra e alinhada com aquilo que ele já é, transformando ali toda a possibilidade de transformação do ser. Por que às vezes uma fórmula que funcionou para o Senhor e para tantos outros, que é repassada com tanto amor e carinho por vocês, quando chega nas nossas mãos, tripudiamos e achamos que sabemos melhor e não chegamos a lugar algum? O tolo acredita na sua soberba que não precisa aprender com o outro, vendo em si sempre a superioridade de tudo que olha e acredita. O sábio aprende até com a formiga que caminha ao seu lado com as pulgas e com Buda, pois vê neles todas as verdades do todo. Devemos viver com felicidade, pois nós, que nada possuímos, vivamos como seres iluminados, alimentados pelo contentamento. Quanto a plenitude existe dentro de mim, não busco a falsa alegria fora. O sábio observa em si a plenitude de estar aqui, vivendo aqui, neste exato momento, como o todo permite, deixando em si a plenitude de ser esse todo. A vitória cria o ódio. Os derrotados permanecem no sofrimento. Mas o homem tranquilo vive com felicidade, sem dar atenção à vitória ou derrota. A vitória e a derrota só existe dentro de cada um que compete na sua vaidade, para mostrar sua força. Para o sábio, só existe aprendizado em seu caminho, pois ele entende que até na amarga queda, ali fortaleceu suas pernas. Fortaleceu? Suas pernas. Sim, sim. Não há fogo comparável à luxúria, não há mal comparável ao ódio, não há sofrimento comparável à existência pessoal, não há paz superior à tranquilidade. Tudo que ilude com a força que emana terá o poder daquilo que solta. A altura que emana as suas ilusões será como receberá, trazendo o seu melhor. A paz e a plenitude é o ser que você é, manifestando todo no seu melhor. Portanto, não seja atraído para coisa alguma. A perda de um objeto amado é dolorosa, mas não há prisão para aquele que não gosta nem desgosta. Aquele que não está apegado à matéria, às pessoas, ao fora, tem a compreensão que tudo transitório usufrui no momento certo e solta no momento exato, com a tranquilidade e a paz, entendendo que novos frutos virão. A fome do desejo é a pior das doenças. A existência pessoal é a pior dos sofrimentos. Para alguém que sabe realmente disso, o Nirvana é a mais alta bem-aventurança. Só para esclarecer, mestre, para quem vai ler, eu vou ler isso de novo. Quando a gente se refere à existência pessoal, a gente está dizendo, como no texto original, que é a combinação dos cinco skandhas, ou seja, dos cinco agregados do Buda. Eu sei que o senhor sabe, mas para quem às vezes não alcança, então eu vou ler de novo. A fome do desejo é a pior das doenças. A existência pessoal, ou seja, o ser estar preso aos agregados do Buda, a existência pessoal é o pior dos sofrimentos. Para alguém que sabe realmente disso, o Nirvana é a mais alta bem-aventurança. Aquele que se aprisiona no desejo exagerado de estar nas ilusões, se perde e não está em si completo. Pois quando alcançamos o Nirvana, morremos para as tristezas e sequeiras do mundo e nascemos para a plenitude do ser. Aquele que experimenta a doçura da solidão e o sabor da tranquilidade fica livre do pecado e do medo e tem acesso ao néctar divino da boa lei. Aquele que em si observa o completo, cresce no silêncio da sua sabedoria, tendo a resposta para toda pergunta que possa existir. Quem se relaciona com tolos enfrenta grande prejuízo. A companhia de tolos é como a companhia de inimigos, produz sofrimento. A companhia de sábios é como encontrar um membro querido da família, produz felicidade. Aquele que emana a ignorância receberá uma ignorância a tão altura, Caminhar com tolos é como caminhar na cegueira da sua vaidade, recebendo à altura tudo aquilo que você tanto ataca. Estar com sábios é estar emanando o seu melhor e recebendo ali conforto da verdade. Não se apegue ao agradável, nem ao desagradável. Ver o agradável implica ver o desagradável. Ambos são dolorosos. O natural é transformador. Não existe algo que não te eleve mais. Eleve o seu espírito como te tirar do estado de conforto. Te tirando do conforto, se descobre a sua verdade. Se existir demônios, eles sairão. Se existir a paz celestial, ela ficará. Mas o mais importante é dominá-las e saber utilizá-las. Antes das duas colocações finais, mestre, se o senhor estivesse no meu lugar, qual questão faria se, considerando todas as pessoas que vão ter acesso a esse estudo? Mestre, se eu tivesse que olhar para um ponto do universo, para descobrir a grandiosidade do todo, para onde eu olharia? Eu diria que no mais profundo do seu silêncio, olhe para lá, pois lá dentro está a grandiosidade celestial. Melhor que um discurso de mil palavras vazias é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. A tranquilidade do sábio que traz o silêncio em si. Quando te fere uma palavra com toda a sua clareza e espírito presente, elucidará com a força muito maior do que aquele que em sua vaidade te fere mil palavras sem luz. Melhor que um homem que vence em batalhas mil vezes mil homens é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. O verdadeiro guerreiro não combate o outro, combate a si, entendendo ali que a batalha começa antes de empunhar a espada, mas sim quando está no silêncio da sua consciência. Antes da sua mensagem final, excepcionalmente quero pedir ao senhor duas coisas. A primeira é: que frase o senhor endereçaria à pessoa que foi aceita em seu discipulado? E depois, que frase o senhor diria à pessoa que conquistou o nível de maestria depois de ter vencido todos os requerimentos para se tornar o mestre ascensionado? Para o discipulado, eu diria: abra com um novo livro, com páginas em brancos, tendo ali a clareza do que possa ser escrito. E quem vai libertar o interior e a sua plenitude, eu diria: a clareza que agora habita em você é a clareza que habita no todo. A lucidez que está em si é a lucidez do todo. Qual que é a sua mensagem final, por gentileza? Fiquei muito feliz de conhecê-lo aqui na matéria, viu? Deixe o tudo se manifestar a cada silêncio que você traz e preserva, a cada hora do seu trabalho, a cada momento da sua lavoura. O tudo se manifesta no seu alimento, na sua risada, no seu choro e na sua fome. O todo está manifestando ele com plenitude. Nada afetará a você. Que assim seja. Muito obrigado, mestre. Está no espírito, dentro do todo unificado, não na mente vaga, imersa em ilusões. Entendam que aqui se clareou o que o seu espírito quer dizer, e dali se bebe a fonte do seu interior necessita. Melhor que um discurso de mil palavras é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Aquele pode ter um discurso belo e simpático, tão ilusório quanto dançar de uma naja. Agora, o sábio pode ter a simplicidade que, com uma palavra, te dá toda a alegria de um pássaro. De um pássaro?